Combo Podcast, o podcast mais pacificamente violento da internet. Get over here! Uou. Eu sou o Mr. Luca, podcaster entusiasta de games. Habilidade especial, ter vidas infinitas sem usar Game Shark. E eu sou o Floyd, o cara contra a hype. Habilidade especial, sempre achar uma ficha no bolso para pegar um continue. E hoje, Floyd, nós não viemos aqui especificamente para falar de nenhum jogo, e sim, esse é o episódio piloto da nossa segunda temporada. Yeah! Por motivos de força maior, a gente teve alguns transtornos e a nossa segunda temporada vai começar um pouquinho mais cedo. E, Floyd, pra galera, a gente tem um leve contratempo aí, então os podcasts vão atrasar um pouquinho. Se a galera tiver com saudade da gente, das nossas doces vozes, eles podem encontrar a gente aonde, cara? Ó, por enquanto ainda, como a gente tá arrumando a casa aqui, tá quase tudo no jeito, vocês podem nos encontrar, caso você sinta saudade da minha bela pessoa. Eu participei do último episódio do Los Ticos, falando sobre Dragon Ball Z, estive lá fazendo uma parte daquela bagunça. E o Mr. Luca também saiu andando por aí. Onde você tava, meu filho? Pois é, eu tava lá com a galera do podcast 404, os queridões lá do 404, e a gente gravou um episódio sobre games, onde a gente fez as nossas recomendações, jogos que estávamos jogando, a nossa recomendação atual. O que, que você recomendou de Wii U lá? Por incrível que pareça, eu não recomendei nada de Wii U. Mamma mia! Mas eu recomendei o incrível Inside, cara. O jogo da Playdead lá, a continuação espiritual do Limbo. Então escuta lá, se você tá com dúvidas sobre o game, escuta lá que tá foda pra caramba. E é isso aí. E outra novidade, né, Mr. Luca? Claro, sempre de alguma notícia razoavelmente ruim, sempre vem uma notícia fodasticamente boa. E a notícia fodasticamente boa é que agora Ultra Combo faz parte da família CC, cara. Tamo de casa nova, rapaz. Aê, caralho. Agora a gente tá família CC aqui, cara. Boa. A gente foi lá pro portal descolados.com. Junto com alguma coisa cast, o TPB Cast, o Paráxene, o Portal Descolados. Porra, cara. Que foda isso. Que ver, parece gente... até que a gente é bom, mano. Ah, só... se minha mãe me visse, hein? Exatamente. Pô, a gente tá de casa nova, nossa casa já tá praticamente pronta, já tá super aconchegante, a gente tá já se preparando. Já temos um mascote, cara. A gente tem um mascote. Porra, Ultra Combo agora tem mascote. Como é o nome do nosso queridinho agora, Floyd? É, só antes de anunciar o nome, cara, a gente tem que agradecer muito o Oliveira, o Febrini, que deram muita força pra gente. Eles praticamente fizeram toda a identidade visual nova do Ultra Combo. Inclusive, o Febrini batizou o nosso querido mascote, que vai alguns amigos já viram no Telegram, já postou no Facebook, que é o nosso Acombo. Acombo, que é um personagem porradeiro fodão e tem esse nome... Espírito do Tracombo, mano. Porque ele é encaixador de combo, cara. O cara é foda. Tem um estilo Akuma-like de ser. Um personagem fodão que combina com o estilo porradeiro do Tracombo Cast. E você citou Telegram, cara. Telegram, a gente tá de casa nova também. Então a galera encontra a gente aonde no Telegram agora, cara? A gente tá no telegram.me/ultracombopodcast. Oh, mudança grande aí, hein? Atenção pra telegram.me/ultracombopodcast. No Facebook também, Ultracombo Podcast. No Twitter é Ultracombo Pod. E segue a gente lá. E no Google Plus, nós não estamos lá. E eu acho que quase ninguém, né? Não, o pessoal do Cultura Nerd Geek tá lá, cara. Podem procurar a comunidade deles lá, que eles estão lá e eles são ativos, eles postam episódios. Porra, parabéns pros caras, hein? Douglas, é nóis. Então, beleza, então, Telegram novo, Twitter novo, Casa nova, Facebook vida nova. Casa nova. Muita grana. O nosso site, ele ainda tá em construção, ele pode passar por alguma instabilidade, pode ser que ainda não esteja disponível os episódios quando você chegar lá, mas é transitório, a gente já tá arrumando tudo, mas se você quiser acessar lá, é ultracombopodcast.com.br. E por enquanto o UltracomboCast também tá direcionando pro mesmo lugar. Exatamente. E é isso aí, cara, agora é dominar o mundo, família CC, tamo junto. Uhul! Exatamente, cara, nosso plano de dominação mundial tá um passo mais à frente, hein? E pra galera já ficar na pilha, esse é só o episódio piloto, só pra situar a galera do que tá acontecendo. A gente tá produzindo material, coisa nova, a gente já marcou com uma galera super especial pra gravar, a gente tem um monte de podcast na agenda, tudo marcadinho, tudo pronto, a gente tá construindo, em breve tá tudo lá no site, tudo no feed e Ultracombo Podcast, galera. É isso aí! Beleza, Floyd? Então, pra fechar aqui com chave de ouro, a gente vai colocar agora pra rodar a nossa fodástica abertura em que todos os nossos amigos, colaboradores, participantes, ouvintes e a galera, tipo, mandou áudio pra gente. A gente usou essa abertura no episódio da BGS e agora a gente vai rodar ela aqui com um parênteses gigante, porque o Mr. Luca, maldito, na hora da edição, esqueceu o nosso querido amigo Danilo Augusto. É editora. Quando a editora é incompetente, é assim mesmo. Danilo Augusto, já pedi desculpa pessoalmente, mas tá aí. Você foi lá abertura... pro Pará, mano? Exatamente. Caramba. Fui lá, apertei a mão do cara, pedi desculpas, voltei pra São Paulo, editei, coloquei ele no áudio e tá aí a abertura aí pra gente ouvir. Abraço pra todo mundo que apoiou a gente aí, que tá falando com a gente na nossa comunidade nova do Telegram. Pô, tem muita gente que pergunta aí como é que tá a nossa situação, como é que... Muita gente ofereceu ajuda. É, se a gente for agradecer, vai ficar até difícil, a gente pode esquecer alguém. Mas, Floyd, pra mim, pelo menos, praticamente todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu falei, nos ofereceu apoio. Então, obrigado a todo mundo. Não vou citar nomes, porque a gente vai esquecer alguém, vai fazer injustiça. Então, obrigado, galera, todo mundo. Vocês foram fodas demais. Obrigado pelo apoio. E é só esperar, porque agora vai sair coisa muito boa na segunda temporada, yeah, cara. Falou, Floyd. Abraço. Vamos pra abertura, então. Bora trabalhar agora, que tem que episódio pra lançar. Abraço, galera. Oh. Falou. E aí, galera do UltracomboCast, na paz? Aqui é o Fábio Franzoni lá do podcast e a minha habilidade especial é ser o Power Ranger Verde. Hora de morfar! Eu sou o Igor do Noobcast, Pokémon do tipo bebê, habilidade especial, ser zoado pelo Petros. Cê é sério, gente? O que a gente vai fazer aqui? Olha, tu pode sair da chamada, mano, se tu quiser. E aí, galera do Ultra Combo Cast, beleza? Aqui é o Febrini do Alguma Coisa Cast. A minha característica é que eu consigo editar podcast sem dormir nunca. Já faz 3 anos que eu não durmo. Sacanagem. E a minha habilidade especial é continuar sendo amigo do Floyd. Valeu, galera. Parabéns e um abração pra todo mundo aí. Quero agradecer especialmente o Febrini. Hyper Combo! Eu sou a Ceci, jogadora de paciência. Habilidade especial, conhecer todos os jogos de videogame apenas como telespectadora. Fala, galera, aqui é o Camago. Característica, ser o divo dos divos. Habilidade especial, jogar 5 Final Fantasies ao mesmo tempo e não terminar nenhum. E aí, ouvintes do Ultra Combo Cast, aqui é a Cal do 404 Podcast e eu tenho a habilidade de transformar um kati de Kung Fu numa arma poderosa contra qualquer marmanjo por aí. Awesome combo! passa, galera do UltracomboCast? Aqui quem tá falando é o Ucho, lá do Los Ticos, e minha habilidade especial, na verdade são várias. Eu consigo levantar mais de 300 quilos com uma mão, consigo saltar acima de 3 metros sem tomar impulso e minto mal para caralho. Vai, vai, arriba, arriba! UltracomboCast! Eu sou o Edgar, mas criei Pokémon. Beleza, especial. Estas Pokébolas do meu pai. Super Combo. Meu nome é Marcelo, jogador de Xbox. Habilidade especial: destravar a conquista das três luzes vermelhas mais de uma vez. Awesome Combo! Meu nome é Kilton Fernandes, Gamer from Hell. Habilidade especial, bater cabeça em qualquer fase de Top Gear. Monster Combo! Meu nome é Danilo Augusto, jogador assíduo nos fins de semana. Habilidade especial, me esconder em caixas de papelão quando necessário. Awesome Combo! Eu sou o Léo Oliveira, podcaster e baixista, habilidade especial fazer uma indicação musical tão sensacional que você não vai conseguir pensar em outra coisa durante toda aquela semana. Olá, aqui é o Petros Davi, jogador de basquete, cara do TI, ouvinte, comentador de podcast, habilidade especial tentar comentar em todos os podcasts que eu ouço e, claro, zoar o Igor sempre que puder, dizendo pra ele que a presença dele no Hangout não importa. Sinceramente, como que a gente vai fazer isso? Aqui é Fábio Murakami, o ouvinte ninja, e habilidade especial, escutar podcast de games, mesmo não sendo gamer. Ima aqui teru no a, Ultra Combo Kyasto desu. Awesome Combo! Fala galera do Ultra Combo Cast, aqui é o Bruno Audi, o Esteban. Minha alcunha é ser o 15º pessoa mais sem graça do universo. Minha habilidade especial é o audismo. Não sei se é uma doença ou uma habilidade, mas é aquilo de fazer trocadilho em qualquer momento. Seja no enterro, no velório, na fila do mercado, na fila do banco, na hora da entrevista de emprego ou na reunião. Abraço pra todos os integrantes e ouvintes aí desse podcast show de bola. Que cabrão! Estão em los Oi, eu sou a Nessa, gamer profissional, só que não. E a minha habilidade especial é deixar o Mr. Luca ganhar nos games só pra ele ficar feliz e achar que sabe jogar alguma coisa. Uhul! Ei, ei! Aham, tá bom. Killer Combo! Eu sou Matheus Mendes, geek, gamer, amante dos RPGs de mundo aberto e dos jogos de zumbi. Habilidade especial, ser ouvinte frenético do Ultra Combo Cast. Preparem-se para a segunda temporada do Ultra Combo Podcast. Fala, Pedro. Então, senhor Igor, por que o Linux não é bom? Porque ele não é Windows. É, excelente argumento. Pronto. Excelente. É aí que a gente percebe quando uma pessoa não sabe argumentar. Não, foi deixa eu só te fazer uma pergunta que vai te definir se tu és uma pessoa esperta ou se tu és um idiota. Tu tinha backup dessas coisas que tava lá? Eu acho que nesse quesito eu sou um imbecil. Eu tenho uma coisa que eu posso ensinar pra ele. É um comando que vai mudar a vida dele. Chamado save. É maldito, pode crer. Pra não ter que compilar o código fonte. Aí isso é um saco. Não faço a menor ideia do que seja isso, mas beleza, vai. Vamos prosseguir. Aí, rapaz, tá vendo? Pronto, foi difícil, doeu. Não é porque eu fui baixar, só que já tava baixado. Ai, meu Deus do céu. É um idiota, pessoa. Ai, cara, tu não escuta mesmo Ultra Combo Cast, né, cara? Cara, faz tempo que eu não escuto. Eu falei pra vocês, eu não escutei os últimos. Cara, tipo, isso tá desde o episódio de Rock'n'Roll Racing, cara. Esse cara, mas eu não lembro, esse é o problema. Eu vou derrubar o Igor da chamada. Nem a segunda ele parte não do merece DGS. Estar nessa... Ele não merece estar, né? Só escutei a primeira parte. Sei, resumindo, né? Se você usasse Linux, provavelmente você ainda tinha seu podcast, Igor. Exatamente. É possível. Assim, Igor, como tu não deve ter entendido direito, porque sua mente de criança não permite, eu vou te dar um exemplo ainda melhor. Nossa, que babaca. Com... Mistério Luca edita isso logo que a gente quer ouvir mais do Petrus maltratando o Igor. Ultra! Ultra! Ultra! Ultra!